partir de agora. Você confere Espaço Aberto. Salve, salve, galera, estamos chegando. E aí, como é que tá a sua quarta-feira? Tudo belezinha? Tudo certinho? Tudo joinha com você? Muito prazer, hein? Por aqui tem Denilson Soares e vamos juntos a partir de agora com mais uma edição do Espaço Aberto pra você, só com o musicão. Vem comigo! Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Pra começar muito bem o espaço de hoje, tem Leonardo, Pega Eu e Leva Pra Você. Espaço Aberto, tocando a sua música. Sol brilhar em mim, em você.

bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. Mas que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Espaço aberto, tocando o que te toca. Eu não tô legal, essa noite quase não dormi. Tá custando pra fichar. Que você não vai voltar pra mim. Luto pra esquecer, mas é impossível não pensar. Toda hora pego o celular na esperança de nem ser. Distante, perco a fome, chego até ouvir tua voz. Na cabeça passa um filme sobre nós. A garganta dá um nó, dá vontade de gritar. Tudo se mistura. Pericles, final de tarde, final de programa também. Espaço aberto, acabou. Eu tô indo embora. Tô de volta amanhã, quinta-feira, na programação com muito mais músicas, trazendo mais uma edição, 2 horas só com música bacana e o espaço aberto pra você. Obrigado pela audiência, pela paciência. Super beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço aberto. Espaço aberto.